Então, ao vivo. Pra falar de amor, mexendo com você. Estúdio Cantinho Musical. Alô, Riquinho. Alô, minha galera de Alagoinhas. Nunca imaginei a vida sem ti. Nunca que eu pensei que fosse terminar assim. Nem mesmo eu sei quem sou depois que você se foi. Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada. Sempre te amei e quando bem necessitar, entreguei pra você, eu sei. E quando menos esperei, oh, você fugiu de mim como se eu fosse nada. Silêncio é minha palavra. Eu não sei mais quem sou sem você por perto. E o caminho é tão deserto. Com o tempo que passou, você fugiu de mim. Portal do Arrocha. Digo que te amo e você nunca acreditou. Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre que te amou. Você saiu por aí assim e nunca mais voltou pra mim. Você fugiu de mim como se eu fosse nada. Acabou com a minha vida. O silêncio é minha palavra. Eu não sei mais quem sou sem você. Como o tempo que passou, você fugiu de mim. Por mais que eu busque em outros corações, por mais que eu tente, eu não quero.